rapariga doce. A mais gostosa do Brasil. Rapariga doce, mal amada, não seja boba, ele engana você. Com muito carinho, conquistei seu amor. Na minha cama, ele geme sem sentir dor. Sempre muita presentes, aí ele me traz flores. Não lembra de você, nem de outros amores. Rapariga doce, mal amada, não seja boba. Presentes, ah, ele me traz flores.